Olá, olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Feito no 8. Bem, isto hoje foi uma correria. Meu Deus, vocês não têm ideia. Cá estou eu. Hoje estou realmente feito no 8. Isto desde o princípio. Aliás, já repararam aqui no nosso site que houve uma série de atrasos, quer na Antena Web, quer no Canal 2. Agora na Antena Web não houve tantos, porque uma vez que a Jona não está, infelizmente, tem havido muitas vagas, não é? Houve às 5, houve às 7h30, agora, não é? Portanto, vai haver outra vez às 8h15. Por isso eu vou. Hoje vou fazer uma coisa muito gira, que é o que eu acho muita piada. Eu hoje vou passar a emissão para mim mesmo. É verdade. Hoje vou passar a emissão para o Carlos Bonaparte, quando for para a Musicália. Hoje vai ser ele outra vez. Não vou passar a emissão para ninguém. Supostamente. Não seria assim, mas hoje, excepcionalmente, vai ser assim. Esperemos que seja apenas hoje e que na próxima semana já tenhamos novamente o Top 3. Pois é, pois é, pois é. Ora bem, mas pronto. Hoje foi assim um daqueles dias que, sinceramente, há um provérbio que diz, ou um ditado que diz, que há dias que nem à tarde se deve sair à noite. Pois hoje é um desses dias, nem de dia, nem de tarde, nem de noite. Mas pronto, eu hoje não vou alongar muito no discurso, quis mais passar aqui apenas para lhe dar uma boa noite, esperar que tenha a continuação de um bom fim de semana. Atenção! Atenção, isto eu não posso esquecer. Porque amanhã, aqui na Rádio Antena Web, ou melhor, no Canal 2, vão estrear mais dois programas, é verdade. Vamos ter, primeiro, às 21h no Canal 2, o África Nova, programa do Leandro Amador, e às 21h30, Sinais Sonoros, comigo. Amanhã vamos, se posso lhe só adiantar assim um bocadinho, amanhã vamos falar de música vinda de um dos países que neste momento está a atravessar uma situação muito difícil economicamente. Estou a falar, obviamente, da Grécia, e nós amanhã vamos falar um pouquinho da Grécia, um bocadinho desta cultura helénica e milenar que de facto, enfim, hoje em dia tem raízes musicais completamente distintas. Mas assim, vou ver o que é que eu consigo arranjar para tentar trazer-lhe algumas músicas mais tradicionais da Grécia. Só lhe prometo uma coisa. Músicas da década de 1920 vamos ter. Pelo menos duas. Depois o resto logo se vê. Não é? Então, quanto ao programa do Leandro, só vos digo. Bem, aquilo é para dançar de princípio ao fim. Aquilo é uma coisa fenomenal, sem dúvida. Não perca também aqui na Antena Web, no canal principal, o programa do David Félix, é a segunda edição do Portugal Alternativo. Ora, aos sábados, o Portugal Alternativo é mais dinâmico, tem outra vivacidade, porque é sábado, não é? É sábado e sábado está acontecendo mais coisas. Isto é assim, durante o fim de semana, durante a semana trabalha-se, não é? E durante o fim de semana descontrai-se. Ora, nesta altura, é aí que entra o Portugal Alternativo e vos traz uma série de coisas boas para desfrutarem. Portanto, amanhã, às 22h, quero-vos todos aqui. Todos e mais alguns. Se possível, todos e mais alguns para o Portugal Alternativo na sua segunda edição. Podem vir, porque pronto, uma vez que eu saio às 9h30, uma vez que eu saio às 10, podem vir, não há problema nenhum. E uma vez que amanhã, excepcionalmente, também não vai haver nostalgia, só em magia, porque a nossa locutora não está de volta, portanto, enfim, amanhã também não vai haver nostalgia, por isso, já sabe, uma vez que terem a programação no Canal 2, juntemo-nos todos aqui, juntemo-nos todos para ouvir a segunda edição, e depois não só isso, é que é assim, depois da edição do Portugal Alternativo, vem uma grande dose de músicas, de remix, etc, não é? Portanto, são só coisas boas, e amanhã vai ser até às 7, hoje é só até às 4, amanhã vai ser até às 7. Já sabe, por hoje, pronto, vamos ter aqui o Hits Megamix, vamos ter o Target DJ e depois mais uma edição do Electric Nights para fechar as emissões por hoje. Então é assim, ouvintes, por agora é tudo. Eu volto daqui a bocadinho para mais um Musicália, mas por agora, vamos mesmo ficar. Ah, bem, nós abrimos com Alizé, eu esqueci-me de dizer, abrimos com Alizé e o tema Moi Lolita. Já ouvimos este tema aqui muitas vezes cantado em estúdio, agora ouvimos aqui ao vivo. Agora vamos ouvir, aliás, agora ouvimos hoje aqui a edição ao vivo deste tema. Vamos fechar com uma outra música, também ao vivo. Eu já os trouxe aqui uma vez, os The Corrs, trago-os outra vez, outra faixa retirada do mesmo Unplayed. Esta música chama-se Dreams E é uma música muito bonita que eu espero que. Dreams não, Runaway. Dreams é outra. Runaway. E que eu espero então que gostem. Fiquem bem, um forte abraço e até terça-feira. Say it's true. There's nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. Run away.